diante do teu olhar. Eu quero sempre estar em comunhão contigo, podendo te adorar diante do teu olhar. Eu tenho a proteção, guardado estou, eu sigo na luz do teu olhar. Teu olhar está em toda parte. Teu olhar revela que eu preciso te olhar. Gestos de amor e te amar, eu quero viver na luz do teu olhar. Diante do teu olhar tenho a luz de Deus clareando minha mente, ungindo os olhos meus diante do teu olhar. Eu tenho a compreensão de que nada sou, que só tu és digno de adoração. Teu olhar está em toda parte. Teu olhar revela que eu preciso te olhar, observar teus gestos de amor e de amar. Eu quero viver na luz do teu olhar. Teu olhar está em toda parte. Teu olhar revela que eu preciso te olhar. Gestos de amor e te amar, eu quero viver na luz do teu olhar. Eu quero viver na luz do teu olhar. Eu quero viver na luz do teu olhar.